小三号，没有红外国。 Golf, todos ligados pistão no 7, 105 grau 089. Beleza, problema 7, Romeu, Romeu. na sua direita, 50 mil. Tá bom, obrigado, boa noite. Paulo Salvador, bom dia. Azul, Papa Tango de Pó. Tango de Pó, bom dia. Prossiga. Solicito autorização para giro de motores na marcha lenta, posição 2 Lima, parte 3. Posso ao término? É, postarei. Thank you. Salvador, Copa da Missão. Telefone, prossiga. Informe, bom dia.